Bom, o tema a ser colocado aqui hoje é o espiritismo hoje, o espiritismo atual. E, claro, que a gente tem que comparar também com aquilo de quando foi criado, né? Então, existiam mudanças, é claro, profundas. Na verdade, o espiritismo, lá em 1850, 1860, ele era tido mais como uma fonte de divertimento, uma fonte de fenômenos, em que as pessoas pagavam até entrada nos salões, né, de festas, lá em Paris, né, por causa que já existia aquele fenômeno das mesas girantes e não sei o quê, mas tudo aquilo provocado pelos espíritos. Tanto que foram lá doutores, cientistas, e foram uma quantidade enorme de pessoas lá que viram que não existia falcatrua, não. Tudo aquilo lá era mesmo provocado pelos espíritos. Mas aquilo lá foi um chamarisco, porque, na verdade, o Livro dos Espíritos, ele nos deixou o Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, só que essas perguntas, elas não eram feitas só para uma pessoa, eram feitas para várias e várias pessoas, e a resposta era a mesma. Então ele conseguiu compilar tudo isso no Livro dos Espíritos. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Olha que ele teve trabalho, né? Depois ele fez o Evangelho, depois ele fez o Livro dos Médiuns, depois outros livros também, né? O que que mudou hoje? E ele próprio, no Livro dos Espíritos, para quem leu, tem que ler com muita atenção, porque é um livro complicado. Para ter uma ideia, eu li ele muito tempo atrás, uns 30 e poucos anos, eu li de novo depois ele. Mas a primeira vez que eu li ele todo em voz alta, para eu entender melhor. E alguma coisa eu anotava, porque ele é bastante complexo, as palavras. Então, nesse Livro dos Espíritos, está lá, para quem quiser procurar, ele próprio, Kardec, dizia que haveriam mudanças no espiritismo. Que tudo aquilo que estava lá, alguma vez, daí algum tempo, daí algumas décadas, ou daí um século, tanto que já tem um século e meio ou mais, haveriam mudanças. Mudanças de pensamento. Mudanças de como entender o livro. Tanto que se tu leia o livro, tu lê esse livro aí, o Livro dos Espíritos, hoje, e tu vai ler daqui 15 anos, tu vai entender de forma bastante diferente. E tu estudando o Espiritismo, estando estudando o Espiritismo dentro da casa, tu vai ver que ele vai te mudar muitas ideias. Então, o Espiritismo hoje não tem mais muito lugar para o fenômeno em si. Até alguns 7, 8, 10 anos atrás existiam muitos fenômenos de incorporação. Você sabe o que é fenômeno de incorporação? O médium estava aí dentro, um doutrinador, e aí então baixava aí um espírito meio maligno e tal, e o médium tentava, pelo menos, doutrinar o cara, né? Geralmente conseguia, mas conseguia não só por causa do médium, conseguia por causa da toda a espiritualidade que estava ali ó, ajudando o médium, mostrando pro espírito o que podia acontecer, que ele estava fazendo errado, estava prejudicando as pessoas e tal, tal. Bom, com o passar do tempo, isso aí está diminuindo cada vez mais. Por quê? Você sabe que nós estamos num planeta de provas e expiações. mais algum tempo, não sei quanto tempo, nós vamos estar num planeta de regeneração. Então nós vamos ter um outro grau de entendimento. Não vai mais haver o mal, não vai mais haver a mentira, a falcatrua, o roubo. Não, vai levar tempo? Ah, vai levar tempo. Mas nós vamos chegar lá. Porque o tempo para o nosso universo não é nada. Ele sempre esteve aí, o nosso universo. Tanto que tempos atrás um satélite chegou lá, não sei em que galáxia, e ele está comprovando que não existiu o tal de Big Bang que criou o universo. Não existiu. Os cientistas estão agora descobrindo que o que existe hoje sempre existiu e sempre vai existir. É difícil a gente entender, dizer uma coisa que sempre existiu. Mas como é que nós vamos chegar e dizer assim, não, o universo vai até lá. Tá, tudo bem, tem uma parede, e para lá da parede tem o quê? Entende? Então, isso sempre existiu. Sempre existiu e sempre vai existir. Não adianta. Então, o Espiritismo de hoje, ele é para mudar a maneira das pessoas encararem a vida. Para as pessoas, através do Espiritismo, mudarem sua maneira de pensar, seja pelo amor ou seja pela dor. Não interessa. De um jeito ou de outro, tu vai ter que mudar. Se tu tinha um tipo de personalidade, com a dor tu muda. Ou através do amor, mas geralmente é pela dor. Então, o que, que nós podemos esperar hoje do Espiritismo? Cada vez uma evolução maior. Cada vez um estudo um pouquinho mais aprofundado de nossa mente, de nossa emoção, de nosso racional. Nós vamos entrar em nossa mente, nós vamos fazer, vamos ter que entrar na nossa mente e nos mudar. E chegar para a gente e dizer assim, ó, não tem mais lugar para eu mentir para a minha mulher, ou mentir para alguém, ou mentir aqui na frente, que o Espiritismo é o melhor. Não! Eu aprendi uma coisa, que todo mundo que reza para ti, não importa que tipo de religião é, faz bem. Faz bem. Faz bem. A igreja cristã, ela também está mudando. É meio difícil, mas com esses novos padres que estão vindo agora, essa nova geração de padres, eles estão mudando. Até a própria retórica deles, no momento em que eles fazem lá o sermão que chamam, a gente percebe que eles estão mudando um pouquinho o seu discurso, a sua maneira de falar, a sua retórica. Eu sei que quando eu fiz o curso de filosofia, eu estudei com esse que é ligado aqui hoje. Só que eu fazia licenciatura para ser professor e ele fazia bacharelado para ser padre, o Edson Sequin. E quantas vezes a gente conversava, né? Ele era padre do Capuchinho, tanto que hoje ele é vigário aqui. E ele dizia assim, não, nós temos outras ideias. Então eles estão mudando aos pouquinhos. Claro que a única coisa que eles diferem bastante é o tal da reencarnação e a tal da ressurreição. Mas isso é uma coisa que, com o tempo, tudo vai se ajustar. Não sei se vocês leram em algum lugar alguma coisa que existe no planeta uma nova religião. O Crislã, assinado pelo Papa, pelos sheiks, pelos não sei o quê, que é a união do cristianismo com o islamismo. Isso está redigido numa carta lá no Vaticano, se vocês quiserem, olhem no Google, do Dr. Google, né? Que vocês vão ver. Só que é tão incrível que nessa carta, que é quase que uma encíclica, tenha a assinatura de 130, 140 líderes das igrejas mundiais, igrejas, e de religiões também, cristianismo, islamismo, e alguns, digamos assim, judeus não ortodoxos, judeus que têm mais liberais. Mas nessa carta inteira não existe a palavra de Jesus e não existe a palavra de Deus. Aí vocês imaginam para onde que nós estamos indo. Para onde que nós estamos indo com essas novas religiões? Não existe a palavra de Jesus? Não, não existe. Eu acho que quem mais fala de Jesus hoje é a própria, o Espiritismo. Você já pensou na revolução que vai dar isso aí? Vamos aceitar? O Papa assinou. Assinou, está lá. Se vocês procurarem a Crislã, é a nova religião que é para substituir, com o passar do tempo, que vai muito tempo, porque muitas pessoas não vão aceitar, é uma união, seria do islamismo com o cristianismo. Então, o espiritismo, ele teve suas mudanças, mas não até esse ponto, né, gente? Porque eu acho que as normas, a moral cristã espírita, a ética cristã espírita, sem envolver religião, sem envolver fé alguma, nada. Aqui, ó, a ética que vem daqui de dentro, daqui, ó, a ética e a moral, não a moral religiosa, moral interior. Tu percebe quando tu está fazendo mal. Tu sabe quando tu tá fazendo a coisa que está errada. Agora, adianta eu pegar e ficar aqui, eu, nós aqui, todos aqueles que vêm aqui na frente, ficar falando aqui, dando um discurso, ou fazendo aqui uma apresentação, uma palestra, ou tentando, digamos assim, defender o argumento do Espiritismo. E eu lá fora, eu logro um, roubo outro, traio minha mulher, maltrato as pessoas. Eu tenho uma empresa que eu pego e eu não respeito, não digo bom dia, não digo boa tarde, não digo oi, não digo nada para nenhum funcionário, não converso com ninguém, e quando eu vou falar, eu sou grosso. Gente, então eu tenho que parar e ir embora. Porque aí, senão, eu não sou espírita. Eu não sou espírita. Então, o espiritismo, de quem estuda, de quem participa de uma casa espírita, ele tem que ser aqui dentro e lá fora, gente. Respeitar os sinais de trânsito, que às vezes é difícil, dá raiva, né? Mas tem que respeitar. Então, é isso, gente. Então, vamos ser assim. Vamos aceitar essas mudanças no Espiritismo pela nossa mudança pessoal, pela nossa mudança de pensamentos, pela nossa mudança de atitudes, principalmente. Porque o pensamento te leva às palavras, e as palavras te levam a atitudes positivas ou negativas. Então é isso que eu tinha que dizer hoje.